Acesse o site Melody Brasil, o site mais atualizado do Pará. Olha que é uma nova dimensão chegando, hoje no Boutique Acústico. Bora começar, bora! Bora começar, vamos ajustando tudo! ST! Bora que é o Boutique! Família já vai chegando juntinho com a gente! Renatinho vai tocando! É uma nova dimensão chegando hoje aqui no Boutique Acústico. E o Renatinho dando pontapé inicial. Nessa noitada maravilhosa que vai começando em Mosqueiro. E quando? Vai dançando já, já vai curtindo, já vai invadindo aqui no Boutique Acústico, hein? Renatinho vai comandando! E você? Então dança, dança, dança, dança, dança! Bora dançar, bora virar, bora no batidão da marcante! É as marcantes desse jeitinho que ninguém quis ser. Meu parceiro gordo, babá, cala garotada. Olha a Jéssica, olha a Jéssica. E tu é? É o DJ do DJ que sacode a multidão, o DJ da galera, sem possível emoção. Renatinho. É as marcantes, o top das marcantes tá na área. E você pode chegar juntinho até 11h30, você não paga ingresso aqui no Boutique Acústico, hein? Vem te embora, vem te embora, vem pro Boutique. Meu parceiro Guiné, olha a mãe Guiné. Bora, garotinho! De caçado! Bora no batidão, e vem no batidão, e vem no batidão, nova dimensão! Bora, meu espetacular! Eu passei Juninho hoje na área, bora Juninho! É uma nova dimensão chegando aqui no Boutique. E até 11h30 você não paga ingresso. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Ele é o copiloto da nave. E ele? Ele é o copiloto da nave. O Adriano é? Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Ele agita a galera, ele vai dando seu alô. É o DJ revelação que o povão já consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Com o som que bate forte no estado do Pará. Ele agita a galera, ele faz você dançar. É o DJ revelação do estado do Pará. Tocando só sucesso e agitando o povão. É o Boutique, garoto! Do seu coração. Já começando a ferver! Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Ele é o copiloto da nave. Da nave, da nave. Sim, mano. Não tem dessa, não. Wesley é do Rubi. E? Wesley é do Rubi. É as marcantes. O top das marcantes na área, Mosqueiro. É do Rubi. E o Renatinho vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai virando. 3, 2, 1. Bora, Vanderlei. É uma super viagem. Daqui a pouquinho tem Adriano Mosquerense, Tem Lucas Pressão, Leandrine Pressão e o Luiz. Meu parceiro aí, tudo da Nike, hoje na área, para o menino. Você, o Zezinho Bala, os caras que comandam Isabel no Topica. Meu parceiro Playboy, sai na mão pra frente, bora menino, bora chegando. Meu parceiro Igor, dono da rapaziada lá do aeroporto. É muita marcante, é boutique acústico. E o Renatinho, Bolivia, Bolivia, Bolivia, Bolivia. O jeitinho que o Kini gosta, né, maninho? Arrepia mais, garotada! Um, dois, três, tá valendo! Amor, não me deixe, meu império de desejo, não me deixe, não me deixe assim. Meu parceiro Isaac, sala mãe Isaac, bora canalzinha! Eu te quero, meu império de desejo. Você é a minha paixão, minha fonte de desejo, é meu bem querer. E você é meu bem querer. Eu te amo e sempre vou te amar, e meu nobre coração não quer solidão. Você é tudo que eu quero, sem você me desespero. Vem correndo me fazer. Hoje tu vem fazer. Vem fazer. Amor, não me deixe. Desejo, não me deixe, não me deixe assim. Amor, eu te quero, meu império de desejo, bem perto. E poça, amanhã já vamos conversando com muita linda parceira Liliane, da loja Minimo da Silvoé, a loja que veste o Gernagin na cabeça aos pés. Loja Mini Moda Sufué, as melhores marcas você encontra na loja Mini Moda. Meu parceiro João, bota um peças e mosqueiro, garoto! Eita, butiquim! Vem no batidão, e vem no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. 3, 2, 1, libera! Só pra começar, só pra começar, só pra começar no buchiquim. Minha parceira Jay Cristiano, através do WhatsApp, bora Cristiano, é buchiquim acústico hoje. No novo pronto eu vou curtir. A galera curte DJ Adebi. Venha curtir o novo som da nova era. É o tornado, uma paixão da galera. A rapaziada que o povo já consagrou. Louca mistura e tornado dá um show. Então vem! Essa festa que eu quero te levar. Com esse som você vai se encantar. É a paixão da galera. É uma nova dimensão chegando em Mosqueiro. Essa festa que eu quero te levar. Meu parceiro Ailton da Nike, o cara que comanda Santa Isabel. Já já tá entrando Mosquerense. Hoje tu vem, vem garoto. É o CDzão mais marcante, Adriano. Mais um pra jogar na mídia. E a gente vai girando. Já! Meu parceiro Rianzinho no Mixer. O cara que joga o CD do Renatinho na internet. Bora, Rianzinho Mixer! Vem dançar, Hoje se apaixonar, combinado do Pará. Ele quem vai te conquistar. Ele vai! Com DJs, Edilson e Renatinho. Renatinho! A galera dança com combinado do Pará. Meu parceiro Moisés, olha a mãe já chegando por ali. Meu parceiro Luiz, nova dimensão, bora meu garoto! Só dando pontapé inicial por aqui. Hoje, nova dimensão de volta aqui na Casa de Show Boutique Acústico. É nas marcantes! É o som que bate forte. Ele veio pra ficar. O turbinado é o zimbalo. Esse som é do Tauá. Isa Show, Isa Show, Isa Show. DJ Edielson e os DJs Léo e David. Potente nas marcantes chegando hoje aqui no Boutique Acústico. Renatinho vai tocando e a galera pode chegar juntinho até 11h30. Você não paga ingresso, vai curtir aqui o Nova Dimensão. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. A moçada vai dançar e o portal vai já subir. O Renatinho! Que alegria! Quem é o som que bate forte coração? É o Bi, é o Bi! É o potente! Chegando! Vim a conhecer o novo Rubi batendo forte em você. Alô, Danica Brita, eu vou te dizer, você é a primeira que manda ver. Então vem pra cá! Chegou pra ficar! O Renatinho que vai comandar! É o espetáculo, a nova dimensão! Convido pra dançar, DJ Fábio e DJ Gilmar. Esse som é a pura tradição. O novo Rubi batendo forte. Então faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Bora fazendo, bora girando, bora tocando. Renatinho de Mosqueiro. Giro das marcantes, Kino! Brilha garotada! E a equipe Charmin também por ali, só de boa! Hoje chegando no Buxiquim! If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me, and my love would take you. I'll keep you in safety. Rianzinho Mix, garoto! Eduardo do DVD, o cara do comércio! Bora no batidão, e vem no batidão. Gira o batidão, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Vem dançar comigo. Aí, Carolzinha. É uma nova dimensão já. Renatinho. Um, dois, três, mais uma. Para aí. tá me ligando. Quando sai a moda, sou tão nuda. Vou me arrebentar e caio do... Tá me ligando. Só pra relembrar, garoto. Relembrando. Banda Os Canibais, a marca do Melody no Brasil. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer. É as marcantes, é o potente, é o top da marcante na área. Minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Os me trocou por um. E a gente vai chegando no botequim hoje, Mosqueiro, Praia do Morumbira. E a família já vai invadindo com a gente aqui no botequim. Olha a garotada. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Gira. E aí, DJ? Solta seu fone mix pra galera balançar geral. Só se for agora! Banda Catrina, o som do sucesso. Já usaram o Revolution e até o Lobo Mal. Agora eu quero ver a galera passar mal. Essa mistura envolvente que a Catrina inventou. O povo tá dançando. Meu parceiro Alisson, na manhã, Alisson! Aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar. Ô, Jara, você é Dani, pode crer! Bora, Dani! Eu tô pronto pra ensinar. Solta seu fone amigo pra galera agitar. Bora, Priscila! Solta seu fone amigo. E vem no craqueado. Vem no craqueado. É uma nova dimensão chegando e o Ratinho vai comandando. Seca junto, meu amor, que o Bob já chegou e a festa já vai começar. Com essa família é pressão, mora no meu coração, nome dela é Família Pá. Agora a festa tá rolando, Josima tocando, Tecno Baixinha é show. Chega junto, Elis e Juninho, a dupla do Agito, e que Deus abençoou. E a gente vai chegando, vai tocando, vai detonando aqui no Boutique Acústico! E vem! Eita, meu espetacular! Super Papinha! Estudo Mini Matrix! Só tá no comecinho, garoto! Você não sai da minha cabeça, seu cheiro está... Já passou, procure um novo amor. Entenda, não faça mais besteira. Ele não te valorizou. O meu parceiro é o P, hoje na área P. Bora, maninho, bora pra cima. Você é a Jéssica, toma comitiva hoje na área. É o P do Maracajá. Tem o Ema e você. Que me faz sentir legal no cenário virtual. Yeah. No cenário virtual. É no cenário do Nova Dimensão. Tem o Ema e você. O show profissional, de Dizelis e Juninho, o DJ virtual. O show profissional. É o show, Vanderlei, hoje, ó. Toma. Eita, na viagem gostosa, hein? Banda. A gente vai tocando e vai passando um filme na cabeça da galera hoje aqui no Boutique Acústico, hein? É o Boutiquinho Nova Dimensão! Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. E viver te ter aqui foi felicidade. Arrepia, Vanessina! DJ Renatinho. Fotos de uma paixão. Santo. Juntos sonhamos, juntos está. Meu parceiro Juninho, sou o único. Hoje na área, bora Marcinho. Meu parceiro Marcinho. Olha o Maicon Noah da galera do Furacão lá, tchê. Parceiro Felipe. E tu chora. E você? Choro ao ver a solidão. É o Butiquim até 11h30. Você não paga ingresso, vem de embora. Pra curtir o top da marcante. Toda minha corrente é viva. Lá de Ananideu, hoje na área. A galera da Água Linda. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. E a Sheila? A gente se ama. Aonde? Na cama ou na lama. Hoje tu te aquieta, viu? Espero você. Não vou te jogar lá de cima. Em qualquer lugar. Caraca, maluco! Eu faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você. Meu parceiro, a Carolzinha na área, bora, Carolzinha! Gente, bora! Vem pro butiquim! Já tá nesse quejinho! Tu é maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Meu parceiro deles, hoje é agora deles, deles super. Maluca, o cara da Quintandina. Maluca por você. Eu sou maluca. Tu é maluca. É maluca pra curtir marcante. Comando Nova Dimensão, o Lúcio, Rafael, Alexandre, toda a rapaziada aqui no Boutique Acústico. Daqui a pouquinho tem vocês aqui, garoto. Daqui a pouquinho também tem Adriano Mosquerense, tem Leandrinho Pressão, Lucas Pressão. Muita coisa boa pra rolar hoje no Boutique ainda, hein? Só tá no comecinho, vem te embora. E o Renatinho vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Príncipe negro é curtição. E o som? Galera, salão. E tu vem, vem, vem, vem, vem, vem, e vem, e vem no caqueado, e vem no caqueado, e vem no caqueado da marcante, marcante. Me ensinou. O Wanderlei dá valor, garoto. Ele é a patroa Gisele. Mas ela me meu parceiro Altino, bora alto. Ela fazia muito espanto. Galera da Asmu. Ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir. Mas de hoje daqui eu sou. Esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. Meu parceiro Altino também da garotada. Bora alto. O nosso garçom lá da Gilmunda. Eu me agarrava ela. Alô, Serginho. E eu dizia, né, cedo, cedo, cedo, cedo. E hoje no botequim. E eu dizia, né, cedo. Tá cedo, babai. Cedo, cedo. Só tá no comecinho. E eu dizia, né, cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. Bora, mão nova. Bora, mão nova. Bora, mão nova. Espetacular Nova Dimensão! Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, os que você não merece. E você? Quando acabou, não peço desculpas, nunca esqueça o hoje tu vai. Aí tu brigou com o cara e fala assim, ó. Tu tá solteira? Banda Os Brothers, a maior referência em melody. Eita, Renatinho! Um tremor de sucesso. É muito marcante. E tá faltando. É o nosso sabadão hoje. A gente vai trazer a aparelhagem do Nova Dimensão aqui no Boutique Acústico. É mais uma dele. Tu sabe quem é? Essa é mais uma dele. Daniel Promoter. Louca mistura. A pancada potente do melody. Bora, Daniel! Digo mais, pedir o seu sorriso pra você. Não quero mais que a sua vida seja mais o mesmo. Eu sei, vou dar um basta ao sofrimento. E a gente já não rola há muito tempo. A Larissa, só na mãe, né, Larissa? É triste porque... É só botar a mão na consciência. Não tava dando... Meu irmão, pelo amor de Deus! Eu tô suando, mano. Que não é prazer, deixa eu traga quente. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Bora que só tá no comecinho. Ainda tem Adriano Mosquerense. Tem Leandrinho Pressão. Tem Lucas Pressão. E toda a galera do Nova Dimensão. Então vem. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da... Vamos lá, minha externa, bora chegando! Bora invadindo aqui no Boutique Acústico! O Nova Dimensão pra você, completinho! Meu dinheiro na educação, do lado em que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Daniel Promoter! Come o dinheiro da saúde e... Come o dinheiro da educação, lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. Puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo... É as marcantes já rolando pra você. Puxa-saco aqui no Boutique Acústico. E o Renatinho vai tocando no Nova Dimensão. O que nós queremos é o poder, pra poder. Vambora, que é criado. Vambora, botar pressão, bora. Bora botar pressão nesse botiquim. Bora estremecer o mosqueiro. Vambora. 3, 2, 1, 1. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima contando pro suacá. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida no crime, ele é o segundete. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. Ô moleque! Meu parceiro Fabinho, hoje lá, Fabinho! Ele é o gol, o Amauri! Toda rapaziada do Lambretinha, pode crer! O mundo me lembrou da sua infância, que é esperança sua mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família, caiu na armadilha, na vida de ladrão. É uma Nova Dimensão, vai! Pode ser bandido! E? O traficante 5-7, dificuldade, eu vou guardar sempre comigo nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. É DJ moleque. Oi, você pode ser bandido. Meu parceiro Fagner Absoluto, hoje na área para Fagner, o cara que comanda lá o Barão Prime, o Barão Vermelho Prime. Bora aqui, né? E se você... Você vai quicar, vai quicar. Aí tu vai quicar, vai! Quando o Emerson Campos? Cadê o Emerson? Então chega um pouco mais pra cá e deixa eu... Tá repousando ainda? E deixa eu pisar. Tá repousando ele, né? Hoje ele tá light. Vai, e a gente vai convidando logo você pra segunda-feira ter um Passagem Moral. Os DJs do Passagem e os DJs do Nova Dimensão na segunda-feira aqui no Boutique Acústico. Vai ser mais ou menos assim. Pega a chave, joga pra cima, pega a chave, joga pra cima, pega a chave, joga. Meu parceiro Altinho já confirmando. Joga pra cima, pra direita, pra esquerda, e dali a partida, pra direita, pra esquerda, e dali a partida, pra direita, pra esquerda, e dali a partida, pra direita, pra esquerda, e dali a partida. Santorini. Bora que segunda-feira é o encontro! Os DJs do Passagem Moral e os DJs do Nova Dimensão aqui no Boutique Acústico. Com muita humildade, olha onde nós chegamos. Esse é o som que as... Claro que é mais uma dele, Adriano! Daniel Promoter. Vou dali a partida, com o DJ Cleucinho, eu jogo a chave pra cima. Com o performático, o Dieguinho é pressão. E o DJ físico levanta a multidão. E o Sassá, hein? Itália a partida, pra direita, pra esquerda. Itália a partida, pra direita, pra esquerda. Itália a partida. Dá-lhe a partida, dá-lhe na partida, dá-lhe na partida, dá-lhe na partida. Que dia que você tava, você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, bora pirando, bora pirando! Mugicado, mugicado. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Eita, butiquim. Bora, Pelina, você é o Jari. Você é pelo sapatinho, eu e você e as suas amigas. No sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria. No sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas. No sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha, chama. Chama novinha pra cá. Chama novinha. Chama novinha porque o DJ é assim, ó. Tu sabe por quê? O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. E aponta seu amigo que é besta pra mulher. Aponta pra ele se tiver do teu ladinho hoje. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Yeah, yeah, yeah, yeah. Você pagou a bebida que ela quis. Adriano, eu acho que ele tá. Olá. Você fez ela esse Olá. Dia muito feliz. Olá, esse você. Dia não era seu dia, só dele. Ela vazou. Tiquinho! vem fazendo. Esse é o momento pra mulher ficar safada. E esse é o mito. Que hoje ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão. E quando conheceu o Renatinho, ela... Alô, Mauri! DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho, bota, bota, bota. Aí tu bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada, deu tapão na minha bunda. E... Eita, nova dimensão, bola chegando! Tapa na cara, bota, tapa na cara. Alô, Melri, DJ Lohan que tá tocando. Uma sequência de tapa na cara, uma sequência de tapa na bunda, tapa na cara, tapa na bunda, tapa na cara, tapa na bunda, tapa na cara, tapa na bunda. Vai passar na tela, chega de fazer igual na tela, fica sem na tela. Ela leva tapa na cara, leva tapa na bunda e depois ela fica desse jeito assim, Adriano. Aí tu já viu como ela vai ficar, ó. A culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Emiso entendeu, rapaz. Toma na pepeca do Gabriel do Borel. Que comeu a minha tcheca do Gabriel do Borel. Toma na pepeca. Toma na pepeca do Gabriel do Borel. Que comeu a minha tcheca do Gabriel do Borel. Entra aqui pra cima, sai molhado. Sai molhar, Denise vai e vem. Meu parceiro Zezinho hoje, bora Zé! Denise vai e vem. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Aqui no boutique já tá assim, ó. Tá assim, ó. As preguiças doida. As preguiças doida, doida. Elas já tão endoidando. As preguiças doida, doida. As preguiças doida quando vê os cara doido. As preguiças doida quando vê os cara doido. As preguiças doida quando vê os cara doido. As preguiças doida quando vê os cara doido. Aí quando elas vêm, hein, Jéssica? A gente vai chegando juntinho hoje no boutique acústico. Paletão lá no Nova Dimensão. Vamos começar! Ei, DJ, a pressão vai começar! A pressão vai começar! A pressão vai começar! A pressão vai começar! A pressão vai começar! Vai começar! A pressão vai começar! É pra começar! A pressão vai começar! Hoje tu deixa, Adriano, deixa. Posso de porra, posso, papai. Posso de porra, posso. Deixa só um pouquinho. Posso de porra, posso de porra. Posso de porra, posso de porra. Deixa, você me porra. Hoje tu deixa, deixa só um pouquinho, papai. Bora girando, gira, gira, gira. Já se acostumou com a cidade nova. Quando tu vem aqui no botequim. E você? Parceiro Paulinho, hoje na área, Marcos Paulo, começa a papão. Liliane, Mini, Moda e Sufua. Hoje a área é por aqui, Eduardo Mafra hoje, só na manhã, Eduardo. Quando tu vem aqui, hein? Eduardo do DVD, o cara que leva a mídia do Renatinho pro comércio. Meu parceiro Rianzinho Mix também, o cara que divulga o trabalho do Renatinho, o CD do Renatinho nesse site. Vai botando na pressão. É o Butiquer com os quem? E a gente já vai botando. Vai botando na pressão. Hoje eu vou pro rolê. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. E hoje? Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. É o Butiquim e a família vai chegando juntinho com a gente, hein? Bora chegando. Até 11h30 você não paga. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar. Aquele velho whisky falsificado e 30 contas. Só que tem alguém. Você que tem aquele uísque. Pra você que tá com aquele uísque. Renatinho. Hoje tu vai na manha que vai chegando. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Espera aí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? E o nome dela é Iago Mixer. O nome dela é meu parceiro Iago Mix, cara que comanda o Garçado de ele e o Alanzinho Coração, papai. O cara da barretada. Bora Iago, vambora. Cheguei, se liga na parada que agora é minha vez. Chantão, porra de buco, é de leivo, porra de pá. Rapaziada, não me deu a hojada comigo, pode crer. O que era bom. Cada água já, dá águas lindas. Com saúde, fazendo o maior show. Com o trio de DJs, a galera dá valor. DJ Ricardo, Iago Mix e Alanzinho Pressão. E a gente bota na pressão. No Gaia Saúde, ela rebola e faz o rabetão girar. No Nova Dimensão. Ela rebola e faz o rabetão girar. Incrível Gaia Saúde. É o Nova Dimensão, vai chegando hoje no Butiquim. E você é o nosso convidado especial pra chegar junto com a gente, hein? Bora, Marcos Paulo, comercial, papão, garoto! Joga a mãozinha! Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. Gaia é o incrível Gaia Saúde. É o Gaia, é o incrível Gaia Saúde. Chegou, sacudiu o grave no paredão. DJ pode aumentar, agitar esse povão. Fazendo um som diferente pra novinha do bandão. Vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão. Os DJs Ricardo, Maluquinho e Carlos Pezão. Daqui a pouquinho tá treinando Moscarense. Tem Lucas Pressão, Leandrinho Pressão. Muita coisa boa hoje no Butiquim. A menina bate o bumbum no chão. Brutalidade do som é o Gaia. Meu irmão, pressão. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho. Hoje ela quer, papai, assim, ó. E o sinal? Toma! toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ei, bandidão, não gosto de compromisso. Tu sabe que eu sou uma bandida consciente. Mas se tu fica vacilando, eu pego outro na tua frente. E eu pego na tua frente, eu pego outro na tua frente. Ruanzinho numa área para meu parceiro. Olá, rapaziada, vai chegando com a gente, invadindo aqui no Busquinha Cusco. Pá no Murumbira, aparelhagem de nova dimensão, papai. Bora, vambora, vambora, vambora, vambora, Fábio, Fábio. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Irmandade do Charmini hoje também. Veio lá de Marituba, já marcando presença com a gente aqui no Nova Dimensão. Bora, minha irmandade. Olha, bate forte. Bora pra cima, bota na pressão. Bota a mão pra cima. Bota na pressão. Bota a mão pra cima. Pra mina fica maluca. Família bate forte direto de Marituba. Família bate forte. Direto de Marituba, bora fechar com certo. Hoje eu tô sem brincadeira. Diretoria tá ligada, anda esse doideira. O rock tá pesado, hoje a noite promete. Vem bandida, vem colar, vem curtir com os moleque. Família bate forte, botando na pressão. Aqui o bagulho é doido. E agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. E agora é no 18ão. Bora, minha bate forte. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. É esse boutique acústico! Segura aí, Stefania! Meu parceiro, maçã da mãe, maçã! Galo Mujo do Tentei! Boutique Acústico chegando, alto. Meu parceiro alto, que não vem que saber por ali. Vanderlei Barracas de Mundo, vamos lá, garoto. Bora, Triano, bora. Bora, Triano. Bora que hoje vai ser assim, ó. Vai ser assim aqui no Boutique. Muita pressão. Muita pressão na tua cabeça. É muita pressão na tua cabeça. É muita pressão na tua cabeça. É muita pressão, papai. É muito nova dimensão na tua cabeça. Não tem a padrinhação. E quem tá tocando é o Mega Pressão. Não tem a padrinhação. E quem tá tocando é o Mega Pressão. Já... Família vai chegando juntinho com a gente. Bora invadindo, bora invadindo. A Fênix de Fogo é o Mega Pressão. DJ Dilo, DJ Kalel e o DJ Márcio, os manos que muita pressão, é muita pressão. É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do Renatinho que tá dando o que falar. É o baile do Adriano que tá dando o que falar. Que falar, que falar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga. Vai jogando, vai jogando. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga duas mãos pro ar. Joga, joga, joga. Ô preta! Ô preta! Cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio embolado. Wagner absoluto, garoto! Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Mas descalado, dentro do carro. Convido, fecha com isso, só toca. Minha parceira Mayra, rapá! Gás de São Isabel no Pará, hoje na área. Bora, Mayra! Você as meninas, pressão! Abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Faz descalado, dentro do carro. Fecha com isso, ficando baixo, de lado. Arrepia! Vai, Brasil. E hoje tu quer... O romântico às vezes ajuda. Mas se fecha os olhos, te imagino nua. Eita, boutique acústico! Uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor. Com mais outra, só mais uma que passou. É agora! Mas foi só a porta fechar. Daniel Promonte. Você beijou o mar pra não ficar de vela. Os quatro beijos de amor, eu, você, o mar. É o Renatinho chegando aqui no Nova Dimensão. Eu, você, o mar. Segura, DJ Renatinho. Segura, DJ Renatinho. Balança essa galera. Só se for assim. O popozão no chão, e o popozão no chão. E tu quer? Eu, parado no bailão. Vai começar a mexer esse bumbum aqui, vai. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Aí tu joga esse popozão, vai. Bute que é com os quem? Ficamos naquele jeitinho! Renatinho vai comandando! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Já bate forte hoje na área! Gade Marituba! E você? Um, dois, três, já! O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu, parado no bailão, no bora que é no bailão, é o bailão da pressão hoje aqui no Boutique Acústico. O popozão no chão, o popozão. Vai ser muita pressão. Você é louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai vir. É porque Adriano, hoje vai ter. Dentro do caô, hoje vai ter putaria. Aí a novinha vem. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Vem citando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E lá no bufim. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, e hoje vai ter. Pra valer a pena, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do caô, hoje vai ter putaria. E aonde? Dentro do caô. Aí, Leandrinho, pressão, chega aí. Putaria. Hoje vai ter. Vai ter assim, ó. Perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, pá, pá, na tocadela, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai. Vamos se invadir no botiquim! Que tá linda, pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala. Agora toma, pai, ó, oh, toma, toma, rajada, agora toma, pai. Toma, toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, rajada, agora toma. Toma, toma, toma! É o Boutique Acústico recebendo a aparelhagem do Nova Dimensão! Chegando em Mosqueiro! Várias malas do Nube que eu vou levar essa pra viela. Vai ser pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na teca dela. Vai, vai, perereca, vem. Vai, vai, perereco e pá, pá na teca dela. vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, e pá, pá. Vai na popota dela. Quando ela dança, essa menina é da aula. Aí sinta pra caramba, essa menina escogalha. Mas chegando no baile funk, até 11h30 você não paga ingresso, viu? Bora chegar, bora chegar! Que batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, batão grandão. Pra tanto momento, meu irmão, pelo amor de Deus! Ai pra batão, meu Deus, batão grandão. É Adriano! Vai assustar o cão, gabo! É o Boutique Acústico! Bora chegando juntinho com a gente, hein? Bora invadindo, bora invadindo! Tá daquele jeitinho! E tá rolando! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Aê, nós bota ela pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Que vai ser? Meu parceiro Ninho hoje na área, bora Ninho! Bora Maninho, bora pra cima! Olha o meu parceiro Nenê, rapaz! Grande Nenê da PA, ele é primeiro em cima do Amba! Não, Yuri, Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali, ó, que beijou, mano. E boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Rimatinho vai começando aqui no Botiquinho. Tá. Daqui a pouquinho tem Adriano Mosqueirinho, tem Andrinho Pressão, tem Lucas Pressão. E os DJs do Nova Dimensão, garoto! Boca de pelo, tu tá beijando a mina. Adriano, deu uma água, hein? Só pra mulherada invadir com a gente! Cadê? Deu a água. No baile do Tadeu ela se solta. E no baile? No Tadeu ela se solta. E consequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente e dá uma assada nervosa. Então vem, vem! Bole não se cansa, pararam pam pam pam pam. Com carinho. Um bom bate a pam pam pam pam pam pam pam. Um bate a pam pam pam pam pam pam pam. Vamos lá, Renatinho. Só começando a Boutiquinho Acústico. E vai pra cima, Simoninho. E aí? Meu parceiro de Adriano Mosqueirense, daqui a pouquinho nós dois, hein? Adriano Mosqueirense, Leandrinho, botando muita pressão na galera. Pode crer, maninho! Se liga! A moreninha, e a pretinha, e a ruivinha, e a branquinha. Bora detonando, detonando, Renatinho! Tá valendo! Da Zona Leste. É maior vodão as novinhas da Zona Sul. É maior vodão as novinhas da Zona Norte. É maior vodão as novinhas lá da Baixada. Yeah! É maior vodão. É o quê? Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão. Então vem! Vai com o rabetão. Qual o lado, Adriano? Vai no chão. Adriano? Vai com o rabetão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão no chão. Vai, vai, vai, senta. Ele que é o marido. Senta, vai, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, senta. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Ela vem! Vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão. Vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão. Ela vem com esse rabetão hoje. Rabetão no chão. Ela vem pro Boutique com esse rabetão. Ela vem pra curtir. Ai, quer saber demais? Qual é o meu signo? Eu sou é. Eu sou o quê? E fala muito interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. E fala... mereceira. Se transaria nem tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, e aqui, aqui pra ela. Aqui, se cola em baile de patricinha, mas quer escutar a mãe dela, né? É o Boutique Acústico, recebendo nova dimensão, chegando aqui no Boutique em pé do Murubira. Fala muito interesseira. Eu sou Adriano, querendo sua traseira. Quer ser bancada, vai te olhar aqui pra ele, mas não cola na favela. Aqui pra e a garotada, hoje na área para a Jessiquinha, você toma a culpa da garotada. Meu parceiro Gol, doido Dadá, olha o Serginho! Mas quer escutar a mãe dela, né? Ó, aqui pra ela, ó, aqui. Arigô, garoto, bora, Arigô! Meu parceiro Veco Pirata! Me tô querendo só trazer. É o Boutique, um nova dimensão, garoto! Alta aí, Playboy! Desse jeitinho, cicatrizou, mas a doendo por dentro. Você não tu gosta, né? Tu dá valor. Estou bem. É porque seus olhos não me esconde de ninguém. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta. E aquela nega? Me diz como é que eu faço pra esquecer aquela nega. É o Boutique chegando. O Nova Dimensão pra você. Me diz como é que eu faço pra esquecer aquela nega. Aquela. Aquela nega. Aquela. Aquela nega. E você? Inclusive elas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dele. Vai chegar juntinho, fora! Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, bainha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tenho a chave do... Olha o Renatinho chegando, tocando aqui, no Mala Dimensão. O top das marcantes! Fala, fala! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho. Ele vai tocar assim, é? Se quer você, se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. E tu fala? Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar. Você vai chegando, vai tomando espaço aqui no Boutique Acústico. E o Renatinho vai tocando. Vai tocando! Bora girar! Bora girar! Bora girar! Bora que vai chegando! É o top das marcantes! Hoje, Mosqueiro! Praia do Murubira no Mujiquim! Hoje eu quero você. Te olho, te beijo em todo lugar. Ah, o Boutiquim, a gente vai chegando, vai tomando. O Nova Dimensão, papai. Foi tudo que eu desejei. E agora diz. Agora me diz que não me diz. Me diga como esquecerei. Todo já já, Adriano e Leandrino, pressão. Enquanto isso, o Renatinho vai aquecendo! Vai aquecendo! Caixa. É o top das marcantes, a paralelade que arrebenta em Belém. Não posso mais, não posso mais viver assim, sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais, a solidão é tão cruel. E você tá? Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe, vem pra mim, meu grande amor. Renatinho, diga assado. Rapaziada também da família Cabral hoje curtindo com a gente. Volte logo, não me deixa aqui. Tá amarrado. Manda os brother. Bora, vambora, vambora, detoma. Vambora no top da marcante. Bora na nova dimensão. Não sei por que maltrata tanto o meu coração, se eu nunca te deixei na solidão. Não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá. Bora que é o hino! Me ame, não vou te deixar. O hino do Nova! Eu machuquei, eu peço teu perdão. Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escute, meu amor, o que vou te dizer dessa... Te segura, Daniel! Volte, amor, e vem curtir uma nova dimensão. Vou conquistar seu coração, curtindo com... E hoje tu volte. Dia, amor, eu não consigo mais viver assim. Com o Renatinho e DJ Luiz, que vão fazer você voltar pra mim. Eu tô curtindo o som, uma nova dimensão. O DJ Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, vem curtir esse som. Eu vou amar você, eu sou uma nova dimensão. Eu tô curtindo o som, uma nova dimensão. O DJ Luiz, um show de emoção. É o top das marcantes. A gente vai chegando aqui no Busque Acústico, Praia do Murubira. Vai ficar daquele jeitinho, hein? Bora invadir, bora invadir. Os brothers, a maior referência. Que a gente não alivia, não alivia. Te segura. Ele disse que me amava e que nunca me deixaria. Segura, Larissa. Foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Família vai chegando juntinho aqui no Botequim hoje. Até 11h30 você não paga ingresso, hein? Bora chegar, bora chegar. Só vejo eclipse, seu fenômeno. Você não me merecia tão pouco. Parceiro Juninho, meu parceiro Juninho Lima, também na área, toda a rapaziada fazendinha, junto e misturado com a gente. É muita marcante. A gente vai tocando as marcantes e a galera vai curtindo, vai dançando já aqui no Busquim. Desse jeitinho, só pra viajar, pra relembrar o top das marcantes. Bora que foi. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida. Daniel Promoter. E quando te vejo, me estremeço. As marcantes, garoto. Os carinhos, Roberto Gaia, meu parceiro Roberto, hoje na área, bora Roberto. Em suas mãos, te segura, maninho. Que você me... Daqui a pouquinho tem Lucas Pressão, tem Adriano Mosquerense, Leandrinho Pressão. Muita coisa boa pra rolar no Botiquim Acústico. Sou toda tua e só você me dá prazer. Diga sato! Com os pau, comecei a papão, dá valor, dá valor. Bora aqui no mixer. Vim pra dançar, Vanderlei. Chico doido, meu amor não tem fim. Te segura, Elton, olha. Bora, Elton. Bora, Elton. Vou te sentir, Chico doido. Papai, a vontade até de tomar uma. Quando toca me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo coração bate mais forte, seja onde for. Aí hoje eu vou sair. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você que é. Que acaba com essa solidão. Lá fora. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor. DJ Agatha, toque essa canção pra mim. É as marcantes, gente tocando aqui no Música Acústica hoje. E... Ruanzinho na área da garota. Vamos lá, Ruanzinho. Você é a Fabiola. Banda Galo Show. Ele falou, Renatinho. Toca marcante que eu dou valor. Dou valor. Aí toda noite, toda. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? Daqui a pouquinho tem Leandrinho. Leandrinho Mosquerense. Não provar seus beijos, não dá. Diga. Porque você partiu, hein? Naquela madrugada. Madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Porque maltratar, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te. Meu parceiro Moisés, Adriana Suelen. Com a rapaziada da Cabanagem hoje com a gente. Meu parceiro Renato Reis. Vai mandar um rei nuclear. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Eu amo você e eu quero você aqui agora. Bora, Carolzinha! Bora, Carolzinha! Vai, vai, vai! Uma super viagem de marcante, Daniel, ó! Pra relembrar, pra relembrar! Juninho de Curuçá tá na área, hoje passando o carnaval em Mosqueiro, né, parceiro? Esse é o som que faz você lembrar de alguém. Príncipe Negro está de volta e vai te conquistar também. DJ Edilson e Edilson, os consagrados do povão. De volta no som da galera, o som do meu coração. Vem, meu príncipe! Yes! Dimensão chegando! Mega Príncipe Negro, ele voltou pra ficar. Mega Príncipe Negro, contagia o povão. DJ Edilson e Edilson, sou o rei da direção. tu o quer? Chegou, papada na rachada. Tá gostoso, neguinho, agora toma na bunda. Adriano, papada na rachada. Tá gostoso, neguinho, agora toma na bundinha. Toma, toma. Chegou, papada na rachada. Tá gostoso, neguinho, agora toma na bundinha. Aí tu toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, marcante. Que onda é essa, hein? Que onda? Que onda é essa? Dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Super Pop dando show na nossa festa. Tem muita gatinha no salão, então cutuca, cutuca, cutuca. Deixa, deixa. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Que tem? Na sua mulher. Será que tem alguém hoje? Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Será que tem alguma? Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. Então rebola, rebola, rebola. Vai cutucando, rebola, rebola. Tu arrasta corpo, tá tocando. Então rebola, rebola, rebola. Vai cutucando, rebola, rebola. Tu arrasta corpo, tá tocando. Super Pop, olha que não tem blá blá blá. Super Pop, o arrasta povo tá no ar. Bora detonar. Bora, meu parceiro Adriano Buscarice. Chega junto. Acesse www.melodybrasil.com.